Portal do Arrocha. Portal da Sofrência.net, gravando tudo ao vivo. É sem divulgações, aí é estouro. Machuca, Basílio. Eu pensei que fosse fácil te esquecer. Eu pensei que nunca mais ia lhe ver. Infelizmente eu descobri, não é assim. E então eu descobri, amo você. E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você. Sucesso, essa é pra machucar. Meu parceiro Josimar Design, estourado. De novo a solidão bateu, eu vou chorar. O meu coração vazio, sem ninguém pra me amar. Perdido feito tantos por aí, sem carinho, sem amor, sem rumo certo pra seguir. Quero ter alguém pra dividir o meu espaço. Quero colo, um carinho, um abraço. Quero ter alguém. Faça acreditar que ainda existe um grande amor. Que me traga o meu sorriso que o tempo apagou. Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor. Que me traga o meu sorriso que o tempo apagou. Quero amar. Ah, se quero amar, quero muito mais. Quero sucesso, quero machucar os corações dos apaixonados. A F Divulgações, essa é moral. Não deixe o tempo acabar com o nosso amor. Faço tudo impossível e você não dá valor. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim. Desesperadamente, eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. Então vem, maltrata de vez. Estou com saudade, que a tua maldade me faz delirar. Te perder, te perder. Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo. Querendo, nasci pra você, cigana. Eita sofrência, aqui seu coração não bate. só a